Cruzamento com o corredor norte-sul, em direção ao ABC, trânsito lento também na altura do Mercadão, e depois lá na frente, no, na aproximação do cruzamento com a Rua dos Patriotas. Eu não abro mão do meu momento varicel. Com varicel cápsulas, eu evito aquela sensação de desastre e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o varicel creme é perfeito para relaxar depois da correria. Passa como milhões de mulheres, e desgasta a saúde das suas pernas, e coloca um momento varicel no seu dia. Rádio Itaberá, de Blumenau, integrante da rede Bandeirantes de Rádio AM. Boletim SC Coronavírus. Para retirar a oferta dos serviços de saúde e apoiar os municípios com reforço na fiscalização das regras de prevenção, são algumas das medidas adotadas para o enfrentamento da Covid-19 no estado. Mas o trabalho depende do comportamento de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Higienize mãos e ambiente, use as máscaras e pratique distanciamento social. Governo de Santa Catarina. Rádio Itaberá, de Blumenau, integrante da rede Bandeirantes de Rádio AM. Antônio, eu cresci nas ruas e que nunca vi...